primeira caravana que a Paz e Vida promoveu à Terra Santa, um grupo de 100 pessoas viajaram conosco. Foi uma viagem edificante, extraordinária, inesquecível. Na volta ao Brasil, fizemos uma escala em Atenas e naquela cidade grega fomos visitar o Areópago, aquele monte onde Paulo pregou sobre o Deus desconhecido. Após visitarmos alguns lugares importantes de Atenas, fomos almoçar em um restaurante que ficava à beira-mar. Estávamos já sentados à mesa, almoçando, naquele número de 100 pessoas, quando veio a notícia de que uma mulher havia desaparecido do grupo dos brasileiros. Ao contar as ovelhas, não tinha 100, tinha 99. O guia da agência de turismo que estava coordenando o grupo ficou branco, apavorado. Cadê a mulher? Onde ela está? E saiu procurando. As pessoas, apesar de preocupadas, continuaram almoçando e esperávamos que o guia chegasse rapidamente dizendo: encontrei a mulher. Porém, após meia hora, ele retorna desanimado. A mulher desapareceu, perdeu-se em Atenas, um país de língua estranha, e ninguém sabia do seu paradeiro. Ficamos sabendo, com algumas mulheres que haviam feito amizade com ela, que ela estava muito angustiada. A perspectiva de voltar ao Brasil havia colocado aquela mulher numa situação desesperadora. E procurando saber por quê, descobrimos também que ela tinha graves problemas familiares. O marido a desprezava, os filhos não a respeitavam, e para ela voltar ao Brasil significava voltar a uma velha situação de sofrimento. A perspectiva de sair do paraíso, de ver terminar uma viagem gloriosa para retornar ao dia a dia massacrante, sofrendo desprezos e humilhações, provocou naquela mulher um distúrbio psicológico. Ela simplesmente sumiu. Foi aí que aquelas mulheres que a conheciam superficialmente disseram: olha, ultimamente ela estava com uma conversa estranha, não estava falando coisa com coisa. A gente até orou junto, mas ela não estava bem, não. Aquilo preocupou demais todos nós. Outras pessoas do grupo saíram procurando, mas sem sucesso. O sol ardia. Atenas é uma cidade muito quente. E depois de passar mais meia hora, o Espírito Santo falou no meu coração: vai você, procura esta mulher em Atenas e você vai achá-la. Eu me levantei, parei o almoço, fui até um motoqueiro grego e pedi a ele que me levasse na garupa, que eu precisava localizar uma mulher desaparecida. O grego foi muito gentil, permitiu que eu me sentasse à garupa da sua moto e ele saiu andando pelas ruas de Atenas. E eu ficava pensando como era mesmo aquela mulher, e olhando cada pessoa que passava e não a achava. E fui sentindo dentro de mim a angústia do pastor que vê a ovelha desaparecer. Continuei aquela procura e cada vez mais o meu desespero aumentava. Como poderíamos voltar ao Brasil largando ali aquela mulher? ainda mais sabendo que psicologicamente ela não estava bem. Pedi ao grego que continuasse dirigindo a sua moto por Atenas, enquanto eu olhava para todas as pessoas que passavam, tentando identificar a nossa irmãzinha brasileira. Foi aí que eu comecei a compreender melhor a parábola do bom pastor, quando o Senhor Jesus disse: se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? Naquele momento, eu comecei a compreender melhor esta ilustração. E orando a Deus: Senhor, eu preciso encontrar esta ovelha perdida. E compreendi também o que fazia o pastor deixar as 99 ovelhas para sair procurando uma só que havia se desgarrado. Sabe o que acontece? As 99 ovelhas ficam incomodadas por causa daquela que sumiu. Quando eu estava lá no restaurante, eu senti que as 99 pessoas queriam que eu fizesse alguma coisa. Mesmo a responsabilidade sendo da agência de turismo, eles queriam que eu, como pastor, tomasse uma atitude. Compreendi que o pastor, então, largava as 99 ovelhas por causa da cobrança que ele sofria. As 99 ovelhas ficavam tristes demais com aquela única que havia desaparecido. Tudo isso o Espírito Santo estava ministrando no meu coração enquanto eu, na garupa da moto do grego, ia procurando pela ovelha perdida. Quando, de repente, eu olhei na calçada e eu vi a mulher caminhando com os braços largados, com o olhar perdido, sem direção. Compreendi o que significava localizar a ovelha perdida, o contentamento que o Senhor Jesus descreveu naquela parábola quando ele explicou: e se porventura acha a ovelha perdida, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Compreendi o que ele queria dizer. Apontei para a mulher e disse ao motorista grego: é ela, para a moto! E saí correndo a pé atrás dela. Quando encontrei a mulher, ela mal me reconhecia, mas eu sabia quem ela era. E disse: está tudo bem? E ela não respondeu nada. Eu falei: você não quer voltar comigo, com os teus irmãos e irmãs, com os brasileiros? E ela parecia um robozinho, estava passada. Mas eu, feliz da vida, peguei aquela mulher pelo braço e fui andando com ela, e nunca, nunca senti tanta felicidade por encontrar uma pessoa. Hoje, estou te contando este fato para dizer que nós temos um sumo pastor. É bem verdade que ele tem milhares de ovelhas que estão bem protegidas, guardadas, que estão abrigadas, alimentadas, saradas. Mas não é por estas que ele se alegra, mas por aquela que estava perdida e foi achada. Nosso sumo pastor, ele disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ele declarou que fazia isto cobrado pelo Pai. Ainda na parábola das 100 ovelhas e da ovelha perdida, ele conta em Mateus 18,14: assim também, não é da vontade de vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. O Senhor Jesus cobra também de cada um de nós um trabalho de buscar as ovelhas perdidas. Não importa se elas não reconhecem o pastor, se não percebem que estão perdidas, caminhando para a condenação, o nosso trabalho é buscá-las. As ovelhas, o rebanho está incomodado com isto. Deseja uma atitude de cada um de nós. Há uma cobrança geral, você já percebeu? Não é da vontade do Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Nem é da vontade do Senhor Jesus que qualquer uma destas ovelhas pereça. E também o rebanho fica cobrando uma atitude de renúncia e de busca. Você precisa fazer a tua parte. Levantar-se e sair procurando a ovelhinha perdida. Deixa as 99, não tem problema. Estão seguras, protegidas. Vai buscar aquela que desapareceu. Aquela ovelhinha que você nunca mais viu dentro da igreja. E se você pensa que esse trabalho é restrito aos pastores, você como membro de qualquer igreja também. Se você se lembra que há uma pessoa que antes ia à igreja e já faz tempo que ela desapareceu, saia procurando, vá buscá-la. E quando você encontrá-la, vai sentir uma alegria que nunca sentiu na sua vida. E esta alegria será colocada no teu coração através do Espírito Santo de Deus, porque Ele mesmo te dirá: muito bem, servo bom e fiel, muito bem, serva boa e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei.